Guarda, tiene chicantón, vigilancia. Está autorizado 2500 pé, esquerda da 10012, reporte na final e ali é correção. Final R9 estabilizado. 2500 com 10012, reporte para final. Tá 3520. Condo 077, taxi approved to short runway 10 by Juliet Alpha. Report red 30, coffee, Condo 077. Condo 077, taxi to hold short runway 10 via Juliet and Alpha and call you ready for departure. Nessa 01, desça para nível 050. 050, objeto 6701. 3520, passando o céu, Vitor 366. 20, completo final. Renave, chame Torre 118, decimal 6. Chamará, boa noite. Após o GTAP está autorizado 2000 pés, ajuste 10012, está autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. E após o GTAP 2002, autorizado ILS, autorizado estabilizado, objeto 6701. Salvador, boa noite, tá? 3520, passando, Senha Vitor 372, baixado e travado. São 3520, boa noite, tem pouso livre, pistão 0, vento 120 graus, com 7 nós, TAM 3520. Gente, pouso autorizado, pista 120. Bruno 825. Repita em 1222 ou 1261. Solo 50, libera direito, táxi Alfa, Juliette, teu portão 02, me escuta, 3520. Táxi Alfa, Juliette 02, me escuta, 3520 da TAM. 1077, ready for departure. 1077, clear, line up and take off, and 10, wind is 110 degrees, 10 knots, 1077. 1077, sit for lineup and take off runway 10, and please confirm our initial altitude. After takeoff, you fly direct to fly level 210, so 1077. 1077, after takeoff, climb level 310, thank you. Avião 701, chame Tom Rio no norte, decimal meia. 26, boa. O Juliette Wendy, secretário portal número 2, 02. Afirmativo, 02 da Critério. Torre Salvador, boa noite, objeto. Webjet 6701, baixo Chico, final no zero. Webjet 6701, boa noite, avistado, continue a aproximação no zero, vento de 120 com 8 nós, informarei pista livre, Web 6701. Escuta, 01. Web 6701, tem pouso autorizado, pista no 0, 120 com 7 nós, Web 6701. Tem repouso, capítulo no 0, objeto 6701. Shoulder departure 119 of the small 35. Condo 077, 119 of the small 35. Bye bye. Bye bye. Condo departure, good evening. Condo 077, passing level 28, back level 310. Controle Salvador, Gol no 714, informação, Bravo. Gol no 714, assina identificação, autorizada chegada a MAN, desça para nível 050. Chegada a MAN para 050, Gol no 714. Condo 077, is there any chance for a shortcut to Gibbet? Yeah, I don't understand your message. Condo 077, any chance direct Gibbet? Tender, part 3077. Ask again, please. Maintain the part 3077. Condo 077, maintaining departure. 02, mantenha 370, alternando o bloqueio de Salvador, frequência 2545, gol na 7 04. São 4, autorizado, repórter táxi 3178. Autorizado, 3178. Controle Salvador, gol na 7-4. No 7-4, prossiga. Solicito a execução, procedimento é Renato, pista 10. Gol no 7-4, após posição toque, está autorizado para o Serra Vitor 366. Afirmativa, após toque, autorizado para o Serra Vitor 366. Gol no 7-4. Salvador 1935, 1935. Salvador 7, contact Recife Center 126-85 or 125-45. Salvador 1935, Marivo, 0-7. Salvador, boa noite, voo 1805. Voo 1805, acionando identificação, autorizado chegada a mar e desça para nível 060. Identificou chegada a mar e para o 060, voo 1805. Atenção, após o RNAV da 10. 1805, aguarde a atualização para a RNAV. Aguarde. Táxi autorizado, ponto de espera da 10, acuse pronto para a decolagem, TAM 3178. Ponto de espera, viajando, estamos pronto, 3178. Táxi autorizado, na aeronave, gol 1-7-4, descendo para 2500 metros. Alfa Sierra Victor 3GMI estabilizado, gol 1714. 1714, complete final RNAV, chame torre 118 decimal 6. 186, boa noite, bom serviço. Torre Salvador, gol 1714, boa noite. Boa noite, 1714, continua a aproximação, reporte no final normal, vento de 110 graus, 8 nós, 1714. Chamará final normal, gol 1714. 3178, pronto. Autorizado a alinhar e decolar, 110 graus, 8 nós, então 3178. Vem, decola, 3178. Cruzando 70 para o 060. Boa noite, 05. Informe vocês da RNAV. Positivo, prossegue, se possível, após o TAP e o Sierra Victor 366. 704, tá baixado e travado. Nível pouso 0-0. Abaixou. Para 2500 pés, ajuste 1-0 no 2. 2500, ajustou no 0 no 2. Cruzado RNAV da pista 0, gol 805. Trouxe Salvador, boa noite. O Fran 3178, cruza 2500. 3178, contato radar na decolagem, suba ao nível 330, mantém o perfil da saída PUCA. PUCA subindo 330, 3178 ao 150, chame de Salvador em 1935. Salvador, boa noite. Na sua escuta agora, vai passar o 170 indecida, é o Bono 606. Bono 606, a sua identificação autorizada de chegada a mar e descer para nível 050. 050, no perfil vigilância no 606. Possibilidade da RNAV para procedimento da 10? Após ETAP, está autorizado para o Sierra Victor 366 com 1606. Gente, ETAP 366 autorizado, 1606. 714 Solo Zuno Zero, libere pista direita. Syntax autorizado via Alfa Juliette, portão número 5, gol 714. Alfa Juliette 05, gol 1704. Descida uma pequena chame Porto Seguro 209 ou Porto.